Aliança, a aliança, a aliança, a aliança. Qual som que te contagia? Aliança verbal, oh! Sente o som batendo nas caixas. Aliança verbal, oh! Muito amor pelo trabalho. Aliança verbal, oh! Qual som que te contagia? Aliança verbal, oh! Sente o som batendo nas caixas. Aliança verbal, oh! Muito amor pelo trabalho. Aliança verbal, oh! Anderson Black no microfone, oh! Felipe Guedes no microfone, oh! Manoel no microfone, oh! Diabo no microfone, oh! Todo mundo faz barulho, oh! Todo mundo faz silêncio. Tá zoando, neguinho? Vamos levar o bagulho a sério, mano.